sei quem somos nós. Qualquer chama de amor queima nossa voz, me leva ao paraíso. Tudo é vasto em teu sorriso, e eu já posso ter certeza, você te procurar. Quando a saudade chega no lençol, o pensamento vai longe demais. Vem, chega pelo vento, vem na minha voz. Eu não aguento ver você me olhar com esse jeito de quem me quer mais. Quer mais. Você sabe quem eu sou, e eu já sei quem somos nós. Nossa chama de amor queima nossa voz, me leva ao paraíso. Tudo é vasto em teu sorriso, e eu já posso ter certeza, você é real. Você eu sei que sou, sei que sou. Essa foi a Simone, você é real. Só aqui, né? Um sucesso atrás do outro. Nova Paradiso, 8 horas 29 minutos. Daqui a pouquinho teremos clássicos populares aqui. Teremos também o quiz do Gigi. Redação Paradiso. 8 horas 29 minutos. E o Senado Federal aprovou ontem à tarde um projeto que explicita no Código Penal que será sempre considerado crime de estupro a relação sexual com menor de 14 anos. Independente de consentimento, relação estável, experiência sexual anterior ou gravidez da vítima. O texto segue para a sanção do presidente Lula. A proposta da deputada federal Laura Carneiro foi aprovada pela Câmara dos Deputados em dezembro de 2024 e desde então aguardava ser analisada pelos senadores. Esse tema aí ganhou força e foi aprovado pelo Senado nessa quarta-feira, mesmo dia em que a nona Câmara Criminal do TJ de Minas voltou atrás e condenou um homem de 35 anos acusado de estupro de vulnerável contra uma menina de 12 anos. E o STF retoma hoje o julgamento das ações que tratam do pagamento dos chamados penduricalhos, verbas indenizatórias que podem dar salários acima do teto constitucional a algumas categorias de servidores públicos. Um escárnio, né? A Constituição Federal estabelece um limite máximo para o pagamento dos agentes públicos no Brasil. Chamado teto constitucional, corresponde ao valor da remuneração mensal dos ministros do Supremo Tribunal Federal, atualmente em R$ 46 mil e uns quebrados. O objetivo da regra é evitar supersalários e garantir equilíbrio nos gastos públicos. Tá legal. Vamos nessa. Pôncio Leôncio. Olha, o efeito cascata da liquidação extrajudicial do Banco Master parece que não tem fim. Entre corretoras, gestoras de recursos e outros bancos ligados ao grupo de Daniel Vorcaro, 7 instituições já foram encerradas desde novembro. O caso mais dramático, porém, é do UBank. A liquidação do banco digital deixou clientes mais vulneráveis, o UBank, na verdade. A liquidação do banco digital deixou clientes mais vulneráveis de renda média e baixa, com todo o dinheiro bloqueado e sem prazo definido para o reembolso. O banco O Eubank já afirmava ter cerca de 12 milhões de clientes, dos quais 60% estavam no Nordeste, em sua maioria em cidades pequenas. Vários clientes foram ouvidos e afirmam que o saldo depositado nesse banco, o Eubank, seria usado para despesas básicas como alimentação, aluguel, medicamentos e contas de luz. Sem esse dinheiro, dizem que vão ficar inadimplentes. Cada vez mais o Banco Master vai surgir no capítulo, é uma novela gigante. Né? Novela gigante que tem que haver punição, porque isso aí é uma covardia. Se o Brasil não tomar atitude com esse golpe, esse roubo, essa safadeza que fizeram lá com conivência de gente grande, vai ficar muito feia a história. Tem que tomar providência e punição para os responsáveis por isso, que todo mundo sabe quem são. Não precisam de você. Quem disse que eu tinha que precisar? As luzes brilham no vidigal. Não precisam de você. Não precisam de você. Nova Paradiso, a trilha sonora da sua vida. Moi, do birds suddenly appear every time you are near? Just like me, they long to be close to you. Why do stars fall down from the sky every time you walk by? Just like me, they long to be close to you. On the day that you were born, the angels got together and decided to demais, né? A gente fica até fofo nessas horas quando escuta Carpenters, Close to You. Dá uma paz, né? A voz dela. Ah, esse corinho, que maravilha. Tô bem melhor agora. Acompanhando a gente, a Mariana Alves, a Andréa Costa, Juliana Pereira e a Arlene Vidal. Já fiz a chamada, meninas, beijos. Está na hora do nosso quiz, o quiz do Gigi. São músicas que tocam na minha eletrola da Mônica e que eu trago aqui para você. Você sabe o que é uma eletrola? Faça a menor ideia. Pois é. Então, o que é isso? Eletrola era uma vitrola antigamente que você abria, era de plástico. Aí você botava os seus disquinhos e ia curtir músicas. Não é agora apertar um Spotify, um negócio desse aí. Plataforma de streaming, pra gente não tomar bronca da Marlene. Isso, daqui a pouquinho vem a Marleninha encher o saco. O que foi? Plataforma de streaming musical. Plataforma de streaming musical. Olha aqui, vê aí na lista de... Pega aí a lista de prêmios. O que temos de prêmio para quem acertar, quem canta essa música que eu vou colocar agora. Deixa eu ver aqui, esse aqui já saiu ontem. Hoje tem parabéns. Tem parabéns? Hoje é parabéns. Não temos nada, a folha está completamente... Folha está em branco, não temos nada para oferecer para você. Porém... Temos novidades. Ah, é? Segunda-feira vai voltar para esse programa. Não. O maior evento de prêmios do Brasil. O Daio Carioca não está preparado para isso. É, só que a gente não vai contar hoje, vamos contar só na segunda-feira. Eu tenho certeza que você vai gostar, isso é verdade. Mas agora, para quem acertar a música, o primeiro que mandar pelo WhatsApp, hein? Quem canta esta música... Qual é a música? Na Eletrola do Gigi. Quem é? Sou eu. Quem é que você quer? Você. É tarde. Por quê? Porque hoje sou eu que não quer mais você. Por isso fora, esqueça meu rosto, meu nome está casa. E aí, chegou alguém já? Chegou. Em um segundo, meu Deus do céu. Chegaram cinco, inclusive. Cinco em um segundo? Em um segundo. Quem foi o primeiro? Seis. Primeiro foi o Douglas dos Santos Nogueira, Pimpinela. Pimpinela, tá aí. Parabéns pro Douglas. Parabéns, Douglas. Sabe tudo, hein? Essas músicas da Eletrola do Gigi são sensacionais. Mais um pouquinho de Pimpinela, Brasil. Me dá um Pepe Samara aí. Trânsito. Oferecimento Omoda Jayco Líder. Autonomia e performance para você ir além. Avenida das Américas, 17050. Muito bem, 8 horas 43 minutos. Informações sobre o trânsito do Centro de Operações da Prefeitura. Anderson, diga. De volta, Janote. Olha, o trânsito continua lento para o motorista que segue pela BR-040 em direção à Avenida Brasil, hein? O motorista perde tempo e vai se encontrando retenções no acesso à Avenida Brasil saindo de Caxias. Eu recomendo pegar a antiga Kennedy, que tem boa movimentação, não observo maiores dificuldades. Acidente desfeito na altura do Mercado de São Sebastião, na Avenida Brasil na Penha, compromete diretamente a saída da Washington Luiz, mas a tendência é que melhore a situação. Quem chega ao centro da cidade pela Avenida Repelé vai encontrando ainda lentidão e dificuldades em direção à Avenida Presidente Vargas. Recomendo pegar o outro lado da linha do trem pela Visconde de Niterói, Bartolomeu de Gusmão e a Francisco Eugênio. Páscoa Total é só no Mundial. Manteiga e Itambé, tablete 200 gramas, 8,80. Mundial, menor preço total. Good Times Paradiso. De segunda a sexta, às 10 da noite, aqui. Na Nova Paradiso. Começou o verão Tech Sunset na GAC Líder. Sua chance de dirigir tecnologia e conforto. Conheça o GS4, o SUV que surpreende. Aqui você tem hipervalorização do seu usado de verdade. Você escolhe seu benefício. Bônus de até R$15 mil com taxa zero ou emplacamento e 3 primeiras revisões grátis. E ainda, 5 anos de garantia. GAC Líder Niterói. Venha fazer seu Tech Drive na Avenida Marquês do Paraná, 154. Consulte condições. Desacelere. Seu bem maior é a vida. Na vida, a gente confia em muita coisa. No GPS, previsão do tempo, na dica do amigo. Mas quando o assunto é sorriso, só dá pra confiar em quem entende. A Odonto Prev. Plano dental bem-estar por R$ 48,90 mensal. Maior rede de dentistas do Brasil, dentista online, clube de benefícios e muito mais. Aproveite carência reduzida e contrate hoje mesmo. Acesse loja.odontoprev.com.br. Bem me quer, mal me quer. Bem me quer, mal me quer. Vai mandar flores e presentes para quem você ama? Não conte com a sorte. Vai direto em cameliaflores.com.br. Um site novinho em folha. Você compra ainda mais rápido, com entrega garantida, conforto e a qualidade de sempre. cameliaflores.com.br. Pediu, chegou, arrasou. Bem me quer. Deu match. Nova Paradiso, 89,5. Papo reto é papo pref. E aí, gente? Sabe aquele perrengue de ônibus velho que chega a nunca? No Rio, a prefeitura assumiu o comando, botando já é, e começou a fazer nas linhas comuns a transformação que fez com os BRTs. Os novos ônibus vão ser modernos, confortáveis, seguros, com ar geladinho, tomada para celular, acessibilidade total e menos 80% de poluição no ar. Na zona oeste da cidade, a mudança já começou e até 2028 toda a frota vai estar nas ruas. Prefeitura do Rio é respeito pelas pessoas. Quer transformar a imagem da sua empresa e vender muito mais? O Grupo Grow é referência quando o assunto é audiovisual. De uma produção simples até uma superprodução. Nós fazemos tudo. Filmagem, fotografia, roteiro, direção e casting. Tudo o que você precisa para divulgar melhor o seu negócio. Pacotes de fotos e vídeos profissionais com quantas sessões você precisar. Fale com a gente pelo Instagram, @GrupoGrow, ou no WhatsApp, 99599-8427. Grupo Grow, há mais de 10 anos transformando ideias em resultado. Vale mais cuidar do seu Volkswagen com a segurança dos produtos originais. Na Recreio Veículos, temos oferta na troca de fluido de freio de R$350 por R$299. E tem mais! A partir da quarta revisão, você garante 10% de desconto nos serviços. Agende seu atendimento na Recreio Veículos e aproveite o carnaval com mais tranquilidade. Recreio Veículos, uma empresa do Grupo Líder. Desacelere, seu bem maior é a vida. Volkswagen. 8:47, estamos de volta com a redação, de volta com a nossa interativa de hoje. Mas antes de mais nada, eu ouvi um boato. Ah. É, você que gosta de fofocas, você sabe tudo de okay, fofocas. Ok, ok. Você é o nosso Nelson Leão. Veja. Isso, ok, ok. Eu ouvi, rapidamente isso chegou para mim e não posso acreditar porque fiquei muito feliz. Não sei se é verdade, você pode me corrigir. A nossa musa do Calypso, qual é o nome dela? Esqueci. Jorelma. A Joelma. Mas é uma besta. A Joelma vai voltar pro Chimbinha mesmo? Não. Não é? Não, isso é fake news. É fake news. A gente mente, mas a gente não aumenta, não inventa. Cara, tchau pra você. Olha aqui, olha, todo mundo que participa da interativa de hoje concorre a par de convites para assistir ao espetáculo Fafá de Belém, O Musical, dia 28 de fevereiro, sábado, 5 da tarde, no Teatro Riachuelo Rio. Você viu? Você sabe que a gente tá aqui num aquário, aqui no Bossa Nova Mal. Você viu o cara que passou? Ele chegou rindo aqui, barbaridade. Pegou esse telefone celular, começou a filmar a gente, tendo um crise de riso. E a gente não tava falando nada, tava no break. É, literalmente, gente, né? Isso é quase um bioparque. Nossa senhora, não alimente os animais, né? É, CPI do crime organizado ganha potência. É, porque parece que a gente tá numa jaula que as pessoas olham, ficam olhando com uma cara, olha lá os bichinhos ali dentro. Enfim, fazer o quê? Olha, com a quebra do sigilo da empresa ligada à família do ministro do STF e foco em trama de autoridades, a comissão, essa CPI do crime organizado, se torna peça central para desvendar a investigação sobre o Banco Master. E a nossa interativa de hoje está perguntando: a CPI do crime organizado, na tua leitura aí, pode realmente mudar o rumo das investigações sobre o Banco Master? E por que que você pensa assim? Você acha que vai mudar alguma coisa ou não muda nada? Esse caso pode gerar uma tensão institucional entre o Congresso e o STF, ou tá todo mundo no mesmo barco, não vai acontecer nada? A gente quer te ouvir. O Carlos Mendes falou o seguinte: olha, eu acho que essa CPI pode sim mexer bastante no caso do Banco Master. Quando começa a quebra de sigilo e convocação de gente importante, a coisa ganha outra dimensão. Pode acabar revelando detalhes que ainda não vieram à tona. Juliana Ribeiro: se a comissão realmente for a fundo, pode mudar o rumo das investigações, mas envolvendo pessoas ligadas ao Supremo Tribunal Federal, é claro que isso pode gerar um clima mais tenso entre o Congresso e o Judiciário. A temperatura política sobe rápido. André Luiz Ferreira: eu acho que tudo vai depender de como essa CPI será conduzida. Se for técnica e transparente, ajuda muito a esclarecer o caso do Banco Master. Mas se virar disputa política, aí o embate com o Supremo Tribunal Federal pode ficar inevitável. Patrícia Gomes: eu acredito que essa CPI tem potencial, sim, de mexer nas investigações sobre o Banco Master, principalmente se conseguir trazer fatos novos e ouvir pessoas-chave. E você, o que que você pensa? Acha que essa CPI vai conseguir realmente apurar tudo, punir, né, de uma certa forma, de todas as formas possíveis, aí o rumo das investigações do Banco Master e os envolvidos? Ou você acha que não vai dar em nada? E por que que você pensa assim? Esse caso, no teu entender, pode gerar tensão institucional entre o Congresso e o STF? Grava teu áudio, manda pra gente pelo WhatsApp, é o 998951-895.

clássicos populares. Os grandes sucessos da música popular que marcaram época. Xerife ou de homem do espaço, no seu mundo esquecer o cansaço, e o tempo vai. Bem mais tarde, o calor do seu beijo me envolve em amor e desejo. Mas o nosso amor não vai longe. Você vai. E assim nosso tempo se passa. Quando você retorna sem graça, e eu me aborreço. Quando as crianças saírem de férias, talvez a gente possa então se amar um pouco mais. Envolve no mesmo desejo, mas o nosso amor dura pouco. Um outro agora põe a boca no mundo e chora, e você vai. Outra vez você volta sem graça, e outra parte do tempo se passa. E eu me aborreço. Quando as crianças saírem de férias, talvez a gente possa então se amar um pouco mais. De esperar. A história é sempre assim. Já um outro chamando por mim, e lá vou eu. E assim outra noite se passa. Quando eu volto e fico sem graça, você já dormiu. Crianças saírem de férias, talvez a gente possa então se amar um pouco mais. Quando as crianças saírem de férias, talvez a gente possa então se amar um pouco mais. Bota as pestes toda na casa da avó. Quando logo as crianças saírem de férias, a Marleninha autorizou a pergunta. Marleninha autorizou essa canção aí? Não sei, amado. Autorizou Roberto Carlos, Quando as Crianças Saírem de Férias. Ah, só aqui nos nossos clássicos populares. A música Quando as Crianças Saírem de Férias, do Roberto, foi lançada em dezembro de 72 como parte do álbum de estúdio Roberto Carlos, 1972. Composta em parceria com Erasmo Carlos, essa canção aborda o cotidiano conjugal e a busca por tempos a sós, sendo também lançada em formato compacto, um single, em 1973. Belíssima explicação. Quer dizer, você ouve músicas aqui que você não ouve em lugar nenhum, e a gente ainda conta a história da música pra você. É muita coisa, mas a gente faz de coração. É pra você ficar aí todo dia mesmo. Por isso que esse é o seu programa matinal favorito. Me dá aí os oferecimentos aí. 9:04, acompanhando a gente Jonas Dantas, o Vaguinho de Muriqui, Douglas Tavares e o André Celso. Rapaziada, fechamento, vamos juntos, bom dia. Trânsito. Oferecimento Omoda Jayco Líder. Autonomia e performance para você ir além. Avenida das Américas, 17050. Anderson. Tô de volta, Janote. Acidente desfeito na Transolímpica, na pista em direção à Barra da Tijuca. A via que liga a Avenida Brasil até a chegada à Barra, o Riqueiro dos Bandeirantes, chegou a ser parcialmente interditada por conta de um acidente. Já desfeita, a tendência é que melhore a situação. Ali, bem próximo da Vila Militar, também teve um acidente envolvendo carro e moto em direção ao centro da cidade. O motorista perde tempo também na linha amarela, reflexo de uma outra batida, também envolvendo carro e moto na altura de Del Castilho, em direção ao Fundão. O motorista perde tempo na altura da Praça do Pedágio. Quem segue de Jacarepaguá a Grajaú, Jacarepaguá, está com trânsito livre. Procurando um banco para apoiar o seu negócio? Escolha o BTG Pactual Empresas, eleito 4 vezes o melhor banco do mundo para empresas. Eu volto já. Dance bem com o DJ Rui Taveira para embalar a sua noite de sábado. De 10 à meia-noite, só aqui, na Nova Paradiso. O ensino à distância mudou e o Unidom Bosco está pronto para este novo EAD. Agora você aprende com o melhor dos dois mundos. Aulas online ao vivo, encontros presenciais no polo e conteúdos disponíveis 24 horas por dia. Qualidade comprovada, nota máxima no MEC e mais de 50 anos de tradição. Tudo isso com mensalidades acessíveis e condições exclusivas para você conquistar seu diploma com excelência. Unidom Bosco, o novo EAD, com a qualidade de sempre. Acesse unidombosco.edu.br. Nova Paradiso, 89,5. Já conhece o Expresso 30 do Rede Economia Princesa? Confira agora e receba em casa em até 30 minutos. Corona Long Neck 330ml tradicional ou zero, R$ 6,99. Stella 473ml, R$ 5,99. Antártica 473ml, R$ 4,39. Budweiser 473ml, R$ 4,99. Beba com moderação. Ofertas válidas até 28 de fevereiro. Vale mais cuidar do seu Volkswagen com a segurança dos produtos originais. Na Recreio Veículos, temos oferta na troca de fluido de freio de R$350 por R$299. E tem mais! A partir da quarta revisão, você garante 10% de desconto nos serviços. Agende seu atendimento na Recreio Veículos e aproveite o carnaval com mais tranquilidade. Recreio Veículos, uma empresa do Grupo Líder. Desacelere, seu bem maior é a vida. Volkswagen. Esporte com Theo Carvalho. 9:07. E aí, Theo, bom dia. Bom dia, Gianotti. Muito bom dia a todos. E ontem a noite de futebol foi movimentada. Começando pelo Botafogo, que pela Copa Libertadores da América venceu o Nacional Potosí por 2-0, revertendo o placar da ida e se garantindo na próxima fase, a última antes da fase de grupos. Apesar da classificação, a torcida ficou na bronca com a atuação do time, que no primeiro tempo até foi boa quando a equipe marcou os 2 gols. Já na segunda etapa, o Alvinegro permitiu que o Potosí criasse chances e não ameaçou muito a meta adversária. Na próxima fase, o adversário será o Barcelona de Guayaquil do Equador, que promete ser um desafio maior. Já pelo Campeonato Brasileiro, o Fluminense foi até a Arena Barueri visitar o Palmeiras, que abriu 2-0 na frente nos primeiros 13 minutos. O tricolor, no entanto, se recuperou e diminuiu com Lúcio Costa, o que no final das contas não foi suficiente para evitar a derrota. Com a vitória, o Alviverde segue na liderança com 10 pontos. E por enquanto, foi isso, Gianotti. Mais tarde eu tô de volta no Hora do Blush. Redação Paradiso. Acostumei.